começo. Povo brasileiro sofredor. Fé em Deus. Vai, vai, vai. Não há limites para aquele que quer conquista. Com pessimismo não achará saída. Liberto e livre. Ninguém aqui é incapaz. Viver bem com a consciência. Plantando a semente da paz. Ajudar ao próximo mais do que você pode. Seguir é sorte. Corajoso, não mede esforços. A força divina não vai lhe abandonar. O despertar do amanhecer é uma nova conquista. De quem não se entregou e para aquele que acredita. A justiça não há nas mãos de Deus. Se apegue a ele, para que não seja mais um homem. Pelo contrário, mostra o próprio que é idôneo. Não queira nada na palma da sua mão. Buscar no pé dá mais trabalho. No entanto, valoriza o seu ato. Dignidade, nem sempre assim pude viver. Uma negrinha aos olhos da sociedade. Piedade, Senhor, tem de piedade. De todos aqueles, espelho de um herói com a virtude. Daqueles meus irmãos, o meu poder de dano, da vida, de vida é normal. Se tu lutas, tu conquista tipo assim. Se tu lutas, tu conquista tipo essas. Tu lutas, tu conquistas, vai vendo. Povo brasileiro, sofredor, bom exemplo. Se tu lutas, tu conquista, tipo assim. Fé em Deus.